charmelody.com, o site de Tecnomelody mais completo do Brasil. Um show jamais visto na Ilha do Marajó. Lourinho Digital. Um dos DJs que é referência em aparelhagem no Pará. No comando do Magnata. Hoje é agora, Lourinho. Tá autorizado pra sacudir a família, meu digital. Vamos dançando, vamos chegar dançando pra cima, bora! Só na banha mesmo, bora! Se agoniar! Sucesso, meu amigo Pedrinho Pedacinho! Cadê o homem dos alôs aqui de trás, hein, meu Deus? E quando eu entro na pista, o gato é meio no prédio, cavalo, quatro de milha, sozona com minhonete, depois com a mulherada, cachaça tá na canela. Eu meu caminhão, eu arrasto uma mais dela pra fazer amor. Meu amigo Rafael também, o Deu, Dei, a Josi, o Cristian, o Goiaba, tá todo mundo aqui presente, curtindo o show do Magnato Chefão. Senhora, meu filho, arreia meu cavalo, tá ligado? Cavalo é chiluca, paloca, mansinho, abrindo. Um dos nossos patrocinadores oficiais, o amigo Acemi, também tá aqui com a gente, obrigado pelo carinho, meu irmão, e companhia da sua esposa. A Dilma Gomes. Vamos dançar sem Boa Vista! É ou não é? Só eu faço do jeito. Garanto que pra ele você não vai. Bora dançar, bora dançar! Meu parceiro, Biriano, Biriano, você, viu, Marinho? Biriano, meu amigo, deixa, Nilson! Bora tocando, na banha, na moral! A galera, o galerão de Moaná, Briaro, meu parceiro, Henrique Garcia, Briaro Henrique. Você tá curtindo aqui. Esse caboclo aí só fala. Sacoladinho, beijo, papai! Seja bem-vindo! Os nossos barbigueis também por aqui presente com a gente. Toda a galera que vem de Belém, obrigado pelo carinho. Galera de Barcarena, Baitetuba. A todo mundo presente hoje por aqui, só na manhã. Curtindo aí, festival de verão. Que você tá mal acompanhada. Esse caboclo aí só fala e não faz nada. E aí, como é que é? Vou te droga por amigos e te deixar em boca da sede. E essa aqui, meu irmãozinho. Minha segunda opção. E as meninas vão dançando, vão dançando, vão. Vamos nessa, Marinho! Tá lançando bacana no forró daqui a pouquinho, de bora abração total. Temos o nosso magnata, tem mais o cara! Tem no base, Tubarão! Sabe, muita coisa boa pra acontecer. E 11 e até 6 da manhã. E aí, camarote? Você é burro. Veja a minha reação. E a galera trazendo as mesas pra cima do chão. Já já a gente vai subir em cima aí, ó. Se todo mundo fizer ficar bonito, mão pra cima, camarote, fundão aí, ó. O quê? Vai! Galera do camarote, só na banha. Eita, Didizio. Tá do jeito que eu gosto, Benin. Que é isso? Meu Deus do céu, vai. Você descendo, todo mundo descendo. Vai. E se você quiser. Bora, galera, também do comercial, Irão Bete, tá aqui com a gente. Meu amigo Padeirinho aí da Panificadora Bela. Tá só na manhã, Padeirinho. Meu amigo Neco Mix. Toda a galera de Moaná. Curtindo diretamente no Zap aí também. Fazer assim, ó, pai! Vamos lá! É muito e pouco e... Meu parceiro Allan Kardec, obrigado, Allan! Um abraço, Marinho, valeu! Um abraço, da Bega Rui, obrigado, Ruiva. Da Lu, meu parceiro Barba. Cristian Bressan, meu brother. A galera com o Chino Chefão aqui na Orla, Marinha. Tem que me falar, não que gosta mesmo é de amar. Falava que esse beijo era o mais gostoso e que chega as pernas e perigos. É sucesso! Meu parceiro Marquinho, obrigado Marquinho aqui em frente a mim. Curtindo para a igreja, obrigado Marinho. A galera balançando, girando daqui a pouquinho, a gente aquece. Meu parceiro Lenilson, obrigado Lenilson, você. E a família da esposa, Marinho, obrigado Marinho. Bora misturando família de São Sebastião, Boa Vista! Joga a mãozinha pra cima falando de amor! Hoje eu quero um dia desfazer que eu quero paz. Sentir o cheiro dela, o que eu nem me lembro mais. É tudo que eu planejo, acordar cedo e trabalhar. Já tem a nossa pressão! Mesmo o ônibus ir pra casa descansar. Mas todo fim de tarde a galera me achou. Como é que é? Bora! Era pra tomar uma, mas de novo deu em zona. Agora! As luzes estão piscando, o jukebox tocando. Amado Batista e o pau tá quebrando. E trabalhar amanhã é o cacete. Hoje é sapato, pique e foguete. As luzes estão piscando. Eita, loura! Tocando com Bruno e Barreto e o pau tá quebrando. E olha só, Maria Abraço, Arilhoso! Aí tá a Rael, bota ali, esse baixinha. Aí tá a Luane. Leva a presença, viu, meninas? E a galera? Olha, daqui um pouquinho tem a pressão total, viu? Escuta aí, bora. Hoje eu quero um dia de sossego, eu quero paz. Obrigado, minha amiga Núria. E aí, equipe Vingadores. Estou conosco também, obrigado. Planejo acordar cedo e trabalhar. Pegar o mesmo ônibus, ir pra casa descansar. Mas todo fim de tarde a galera me aciona. Era pra tomar uma, mas de novo deu em zona. As luzes estão piscando, jukebox. Obrigado, eu achei o Bob. Foi balão curtindo. Esse é o 18, aquele é o Tubarão. Vindo mais nada, Barigui, valeu. Meu amigo Paulinho também. O Breno. O Muriel. O Enilson. E o Gabigol. É o sertanejo pra galera. Se liga! E as Barbies vão à loucura agora, mano. Não dá pra ver daqui pra ele. Eu tenho a visão biônica. Vida Binha Rui, obrigado, Ruiba! Luluzinha, valeu! Então bora curtir uma grata desse jeito, vai! A terceira música nem acabou. Amigo Cebolinha, Wellington, Rafael, endoidando aqui no Magnata também com a gente, toda a galera aqui na frente do Enicerino. Vamos lá! Pega o celular, moleque! Quem sabe canta aí bem alto! Eita! Toda me faz sofrer, o coração doeva. Desse jeito você me desmonta. Cada 12 cai na conta e os 10% dela. Garçom! Troco o DVD. Esse garçom, vou te falar, tá trocando nem o balde. Desse jeito você me desmonta. Cada 12 cai na conta. Henrique Garcia, obrigado, Henrique Garcia. Égua, garçom, coopera, filho. E os 10% meu parceiro Lenilson, é a proibida. 007. Já tem a nossa pressão, Maicon! Ai, ai, ai. Sou polícia que eu separei recentemente. E de paixão? De paixão eu tô doente. Será que o senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu parceiro, foi a minha, obrigado você, meu brother. Mas enquanto ela não voltar, eu vou continuar me afogando no álcool. O som do carro no talo. Fala galera também da lanchonete Navio Luzeiro. Mas enquanto a melhor de Freitas está aqui com a gente. Sofrimento amargo. Oficina dos irmãos, subem, comercial Bad, né? Um abraço aos primos. Primo da Farda, o Zoco Marcelo. A Cátia Preto, a Rui Vilha, o Luiz, a Rayane, curtindo todas e mais algumas. 007. E Laura, já desce também as meninas por aqui no show! Seu polícia que eu separei recentemente. E aí, meninas? De paixão eu tô doente. Será que o senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som. Mas enquanto ela não voltar, eu vou continuar. Bora! Me afogando no álcool. O som do carro no talo. Manda a multa que eu vou pagar. Mas enquanto ela não voltar, sofri. Ei, Jefferson! Tá tudo filé aí? Coração em pedaço. Mais uma na área, meu irmão! Acabou de engraçado, hein, cara? Devagar, garota louca. És tão ambiciosa para uma jovem. Mas se você é tão esperta, diga por que com medo está. Cadê o fogo? Por que tanta pressa? É melhor aproveitar antes que você pega. Você tem muito que fazer, tem poucas horas de acabar. Pra galera também do Cocalzinho, por aqui com a gente, Limão! Está certo, você tem que entender que amores vem e vai, eu sei. Fica porque lá fora agora vai chover. Chove não, hoje não, pelo amor de Deus. Como perceberá, e aí? Que seu tempo vai chegar. Devagar, você está indo bem. Você vai ser quando você crescer. Embora seja tão romântico, não tenha medo de amar. É tão ruim a vida que você leva. Mas presta. Esse Jorge é o melhor. Você está tão adiantado e com esse erro você vai pagar. Só na base da rocha, sim, bora! Meus segredos vem me revelar. Entender por que você quer mais. Os sonhos se realizarão. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Vem pra festa! Júnior Lourinho Digital e Neto Sucesso Magnata. E assim, meu irmãozinho! Você não sabe quando está certo. Você tem que entender. Arranjei tudo com calma, eu fiz tudo direito. Te despistei, criei um alibi perfeito, saindo do trabalho. E a gente levando só na manhã, já gravando a segunda parte, começando com as melhores do Arrocha. Proposta sobre a lua. Ah, oh, oh, oh, oh. E ao chegar, eu te vi se entregar. Sucesso, já já tem pressão, já já! Então vamos nessa, Laurinha! 07. aqui faz meu irmãozinho chorar. Da 007. Pode beijar, aproveita que é agora, hein? Vai, vai, vai. E a Loura? O sanduíche. Sanduíche amassado. Ei, quanto lembra, bebê? DJ Christian, pressão, Uriel Christian. Edmira, da mocinha, da ruiva. Nas paredes da escola. Da Lu e todas as meninas do cursinho, obrigado a você. E cara que te deu um guarda-chuva. Quando a tempestade te pegou na rua. Aquelas flores que deixavam no portão. Que sempre vinha assinado no cartão. Inclusive, a nossa patroa tá de camarote hoje, né, Jorge? Por aqui também a família da galera sem lei, comemorando 7 meses, está de parabéns, junto com a gente no Magnato. Pressão, meu irmão. Romântico. Anônimo. Banda 007. Daquele garoto que sentou do seu lado, que ofereceu no recreio um sanduíche amassado. Lembra daquele rapaz que você nem dava bola, que escrevia eu te amo nas paredes da escola. Aquele cara que te deu um guarda-chuva. Vamos soltar essa galera pra fazer assim, então. Pra começar, vai, gente, vai! E as Barbies se liberando, bora! 3, 2, 1, bora, vai, vai, vai! Baixarada aqui, tá solteiro, coloca o bracinho lá em cima aí que eu quero ver. Joga a mão pra cima, bora, vai! Terezinha, sua primeira dama. Perdão, que curtiram, valeu, Maninho. Então bora balançar. Vai se ligando, vai se ligando, bora! As principais por aqui, ó! Mais uma chance, meu amor. Já tentei te esquecer, mas quase não. Só vocês aí, ó. Nem vem dizer o quê? Que você tem outro alguém. Sei que não mereço, enlouqueço se estou longe de ti. Nem vem dizer. Aí, de Lourinho! Pra alguém. Sei que não mereço, enlouqueço se estou longe de ti. Tô doido pelo que eu te fiz. Quero tanto te fazer feliz. Esquece que passou e vem ficar comigo, amor. Ai, meu coração! Festival de verão. No filme, tudo aconteceu. Eu te dei um beijo, depois me entreguei. Parecia um sonho, mas quando acordei, estava em seus braços, me apaixonei. Meu Deus, por que ela baixou? Quem tá solteiro, joga a mão em cima e vai cantar! Aí hoje, hein? E a torcida do Flamengo jogando a mãozinha pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, liberando tudo! Bora subir, vai com o hoje eu tô pesadão, carregando vários pés. É tudo que eu sempre quis, puta me fica com a teia. Mano, tá tipo Bob e Hermina, vamos ver. Beleza, tá querendo brincar, só que tu não entende nada. Se quiser pode vir, porque essa mina é preparada. Melhor dar espaço pra ela, porque a potência é brava. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. No batidão, no batidão, no batidão, vai. Bola sai do chão, chão. De novo, de novo. Bem forte, bem forte. Valendo, valendo, valendo, valendo. Agora! Pula, sai do chão, na torcida do papo. Pula, sai do chão, na torcida do papão. Pula, sai do chão, na torcida do papo. Pula, sai do chão, na torcida do papão. Pula, sai do chão, a torcida do papão. E a torcida do papão, e a torcida do papão. Pula, sai do chão. E a torcida do leão tá aí, tá? Pra cima, só quem é filho de Deus aí, bate na palminha e bate na palminha, tchá, tchá, tchá. Vamos dar uma salva de palma pro nosso papai do céu aí. Obrigado, meu Deus, por tudo. Eu vou contar de 1 até 3 e vocês vão aplaudir o nosso papai do céu juntinho, tá legal? 1, 3. Obrigado, meu Deus. É o show do Magnata. Coraçãozinho e o coraçãozinho. Eu quero só a equipe da Mary Jane dando um gritinho comigo assim, ó. Ei! Só a equipe da Mary Jane aí na frente, que a Mary Jane, vem mais pra cima, vem mais pra cima. Equipe da Mary Jane, mais aqui perto da grade, mais aqui perto da grade. Vem, vem a equipe da Mary Jane aqui pra fazer o grito forte. Eu vou no rei e a equipe vai no roll. Eu vou no rei e a equipe vai no rei. Eu disse rei! Hey! E a Mary Jane? Será que essa daí vai ser a gata do verão aqui? Te monta amanhã, mulher, e vem belíssima. Amanhã não, daqui a pouco. Montada! O Ori Camarão também com a gente! GDV no sistema também, obrigado! Cadê o balde? Cadê o balde? O balde, o balde, o balde e o gelo! O balde e o gelo! Todo mundo louco, louco, louco, todo E as novinhas, novinha, novinha, novinha, novinha. Em nome da Prefeitura Municipal São Sebastião da Boa Vista. Administração, nosso prefeito Getúlio Brabo de Souza. Realização, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. E o diretor de cultura é o Elson Drago Lopes. É o Festival de Verão 2016. As novinhas ficam loucas quando a águia talha picada. O chefão, esse é Magnata. Olha a picada agora, Michael! Meu amigo Ori Camarão também com a gente. Loma! Joga o Brasílio, bota o Brasílio, joga pra cima. Bora que eu sei, Nilson. Prazer imenso estar na sua aparelhagem. Hoje aqui em Boa Vista, arrepiamos já nossa família. Dami Gori Camarão, também com a gente de boa. Obrigado pelo carinho, parceiro. O esporte da família. Bob e Marlon, curtindo Donas. E o desejão aqui pra ninguém. Direita, esquerda, direita, esquerda. Balança, balança, balança, balança. Igual a maresia que me segurou das 11 da manhã até as 11, até as 8 da noite. Assim, ó. Pro lado! Pro outro! Pro lado! Pro outro! Liberando! Muita onda essa música aqui, mano. Te liga na letra aí, ó. E as meninas vão dançando, vão dançando, vão botando a mão e a boca ao mesmo tempo. Obrigado, Yasha, obrigado, Belinha. A Laura tá aí, dá um gedão também. Luane e toda a galera curtindo, um grande abraço carinhoso do amigo de vocês. Bora balançar, vai! Nossa amiga Semi também, sua família. Em nome da empresa Magnata, aquele beijo e abraço pra você, garoto! Papai chegou. Magnata. É nós na fita. High definition. Vontade, né, Marinho? Bora, DJ! Não tira meu botão! Não tira meu botão! Tá? Mas a praga, na hora de ganhar madeirada, a menina Phoenix. Aí, do Tubarão também tá na área com a gente, meu parceiro. Que você está achando do nosso show hoje aqui, Magnado Chefão. DJ Mulher. Arrebentação total, nossa cidade de São Sebastião da Boa Vista. Diga lá, parceiro. Marcelo do Mix, prazer enorme, brother. Tá participando pela primeira vez aqui no Magnata, o Chefão. Parceiro Mike Boy, obrigado pelo carinho, obrigado pela oportunidade, parceiro Jorge. Com certeza, showzaço. Apenas o primeiro, viu? Hoje, a partir, acho que de tarde, vai ter o segundo show, o segundo encontro, novamente, de Magnata, o Chefão, com o Animal Tubarão Ultra HD. Vamos nessa, apenas começando. Dinix, por encontro, mim, assim. Pra ser sincero, parceiro, por mim, nós começaríamos a partir das 9 da manhã. Pra botar pra pegar fogo mesmo. Mas é assim, vamos lá. O resto, hein? Bora no batidão, no batidão! E vem que é ruim, mano! Bora! Hoje a gente vai comer turula, nori, camarão! Ai, esse eu quero ver! Ela tá doidinha, já tá safadinha, querendo é me provocar. E as novinhas? Ela sempre quica dedo na boquinha, assim só vai me conquistar. Estou quem não tem hora pra chegar em casa, coloca o bracinho lá em cima aí. Quem tá solteiro, quem tá feliz? Bora então! E como a gente tem, como sempre, tocar no nosso repertório, essas músicas internacionais em melody pra galera se ligando, que a gente faz é ao vivo mesmo. Mais uma produção do nosso estúdio. Pra galera se ligar! Lorino Magnata! DJ Michael Boy! Oh boy! DJ Michael Boy! Aí, DJ Lorino! Pra cima! Meu parceiro, Allan Kardec. Obrigado a você, meu Allan. Curtindo todas as edições, meu brother. E ele tá aqui com a gente. Então, olha o cavaquinho. Família Superbinho, tá o ídolo. É o Roger e o Ianzinho também. Abraço, grande osso. Pra cima, Lori. Agora. O nosso moleque do Jeep também com a gente. Obrigado pelo carinho. Uma das mais tocadas aí da Mix FM. E a gente faz a versão pra tocar pra galera aqui também, ó. Vamos valendo duro. No comando do Magnata, Lourinho Digital. Cima, fazer assim comigo! Pode ficar aqui, sou eu quem vou partir. Pra ficar bem bonito! O que a gente construiu, não é preciso dividir. Já marcou teu esquema, né? Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas, mas o amor é longe disso. Precisamos de um tempo em relação a nós. Quem sabe vai cantando agora, é hora de tu declarar o jogo a ela, meu irmão. Espero que seja um fim. Se tu tá longe, grava essa música no zap e manda pra ela. Vai, faz assim, ó. Cavaco.com. Se o nosso amor se acabar, eu de você não quero nada. Pode ficar. Gente, Thiago também por aqui com a gente. O homem tá igual um lobo, todo fantasiado ali de papão. Vive e morro. Mas dessa casa eu só. Meu violão e o nosso cachorro. Se amanhã a gente se acertar, tudo bem. Mas se a gente não voltar, posso beber, posso chorar. Bora, Thiago, sobe aqui, vem passar o lance aqui, vem. Vem passando os lances mais conhecidos no Marajó. Meu violão e o nosso cachorro. Parceiro, o DJ Thiago também já tá aqui comigo, do meu ladinho. DJ! Festa maravilhosa, festa de gente bonita. E como é que tá a nossa festa hoje, hein? Meu parceiro, tá bom demais. Muita gente bacana, muita gente curtindo aqui. O Magnata Cefão. E aí, esse meu parceiro Lourinho, você pela primeira vez em Boa Vista. Seja muito bem-vindo, parceiro! Obrigado, meu parceiro. Agora segura o laser! Vai! Ai, meu Deus. Mais uma na manhã, bora. Só pra galera se ligar e se apaixonar. Bora, meu DJ Thiago. Eu só acho. Tira esses olhos de cima dos meus. Desse jeito eu posso me apaixonar. Acho que o Lourinho hoje deve estar muito apaixonado. Eu quero saber se tem alguma mulher solteira hoje aqui, hein? Cadê o grito das mulheres solteiras dessa festa hoje, hein? Alô, mulherada solteira! Hoje o Lourinho tá afim de se apaixonar geral. E aí, Lourinho? Tudo prontinho, pai? Tá gostoso, tá pai dela? Me disseram que essa galera aqui da manhã vai nessa parada aqui, ó. Como é que é? Tá um gelo a cabeça, nada de se apaixonar, hein? E esse bicho está considerando negro, negro é cabeça de gelo, negro é cabeça de gelo. Acende um pra nós fumar, acende um pra relaxar, acende um pra nós fumar, acende um pra relaxar. Fogo na Babilônia, fogo na Babilônia. Magnata. Lourinho Digital, um dos DJs que é referência em aparelhagem no Pará.